De repente você chega revirando a minha vida, cheia de amor pra dar. Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar. Quando eu penso estar curado, eu te vejo do meu lado, louca pra me dominar. Pra fugir dos teus encantos, procurei outros carinhos, vou tentando me encontrar. Eu já fiz até promessa, já tentei todas as rezas, peço a Deus pra me ajudar. Um remédio pro meu peito que consiga dar um jeito de você me libertar. Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar. Mas a vontade de viver, eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar. Você chega revirando a minha vida, cheia de amor pra dar. Pra falar de um sentimento que até bem pouco tempo você quis me bagunçar. Quando eu penso estar curado, eu te vejo do meu lado, louca pra me dominar. Pra fugir dos teus encantos, procurei outros carinhos, vou tentando me encontrar. Eu já fiz até promessa, já tentei todas as rezas, peço a Deus pra me ajudar. Um remédio pro meu peito que consiga dar um jeito de você me libertar. Eu não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar. Mas a vontade de te ver supera. Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar. Não consigo te esquecer, eu tenho medo de voltar, mas a vontade de te ver supera. Eu não aceito te querer, não tenho forças pra lutar, mas a vontade de te ver supera. Consigo te esquecer.